perdi tanto tempo sonhando acordado, coisas que podemos ver só quando estamos dormindo num sonho. Meu sonho num quarto escuro é algo tão cheio de brilho e só eu posso ver. Meu brilho, ó, tão pouco brilho, mal me sinto o mesmo e consigo viver e dizer que eu mesmo sonhei um pesadelo dentro do sonho. Minha sombra se torna minha face e minha face a sombra, meu novo eu, que tem sonhos perdidos guardados, insones de mim. E a verdade se torna mentira e a vida se torna uma sina tão difícil de se levar. E a gente leva mesmo sem querer.